nervos abalados. Na ideia, na prática, marchar é necessário. Contra a revolta imposta pela burguesia. Em prol dos fracos, a bandeira da democracia. O preto aqui luta contra a desordem. Ouço falar que alguma coisa está fora da ordem. O capitalismo promove genocídio. Estamos na linha de fogo diante do perigo. O desrespeito de alguns diante dos pobres. Muitas vezes é preciso ter os pulsos fortes. O embate da impressão do discurso revólver. Na hora da atitude é você quem escolhe meu país. Seu país precisa ser reformulado. Eu fujo às regras, luto por um novo estado. Vamos retirar a cerca que nos impede. Neste contratempo, os meus neurônios fervem. Haja o que houver, custe o que custar. Para acalmar os ânimos, não custa nada tentar. Temos que separar o joio do trigo. A chama da revolução é só um dispositivo. Puxa o pino da granada, prepara a dinamite. Neste território eu quero ver quem sobrevive. Da granada, prepara a dinamite. Neste bombardeio eu quero ver quem sobrevive. Pertencentes da bandeira, meu rap é um hino. Nos campos de concentração ao som dos excluídos. Revolução por minuto, os batimentos cardíacos. Sigo de agora em diante contra o alvo inimigo. Arremessando o meu ódio contra os poderes negligentes. Eternos são os sonhos desta brava gente. Conhecedor profundo da fragilidade humana. Enquanto você me detesta, o povo me ama. Liberdade de expressão é uma questão de vida ou morte. Temos que alimentar o que nos faz mais fortes. Não há doutrina que exista essa trajetória. De um país sem história, de um povo sem memória. Sendo direto, cicatrizando esta ferida. A playboyzada secadora esta política. Sou militante de uma causa suicida. Tentando resgatar a sua autoestima. O crime financia os humildes, a prisão é um inferno. O que se ganha mal se dá pra comprar um caderno. Chama a atenção das autoridades repressivas. No comando as vigílias das manifestações passivas. Companheiros vivos ou mortos, braços dados ou não. A juventude se faz presente, a argila da revolução. Puxa o pino da granada, prepara a dinamite. Neste território eu quero ver quem sobrevive. Guerrilha. Puxa o pino da granada, prepara a dinamite. Neste bombardeio eu quero ver quem sobrevive. É o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Por onde eu ando só vejo o sofrimento de todos. Periferia TI, vamos ver o Ibope da Globo. Ataque e resistência, pronto socorro sem socorro. Não dizer que não falei das flores. O boteco se tornou a escola, habitação sem trabalho. O combustível do distúrbio é a droga, o aborto descontrola. Tem irmão matando irmão e isto me incomoda. Vamos escrever uma nova história. Vamos deixar de ser escória. Revolução mental pra aqueles que estão no vermelho. Na artilharia pesada eu sou um escudeiro. Na fúria louca quebrando as algemas. Mas um guerreiro armado de rima. Zero TB, nocauteando o sistema. Trema, sistema, trema, trema, sistema, trema. Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim. Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim. Deixa que a tua certeza se faça o povo a canção. Pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão.